624, chama a torre 1895, tambor pouso. 1895, boa, muito obrigado, chamando a 1894. Boa, beleza, aviador. Muito obrigado, pra você está bem atrasado, muito obrigado. Torre, muito boa noite, o Xanero 6224, 3 milhas do céu. 6224, boa noite. Reporte baixado checado, ajuste 1014. Reportarei baixado e trabalho, Xanero 6224. E travado, o Xanero 6224. Xanero 6224, livre pouso, uma centena com 8 nós. Livre pouso, 6224. Jet 5716, sem identificação, autorizada a chegada a mar e desça para 2 mil pés. Quem negar, no 014. Comisa todos os pés para 2 mil pés de contato. Salvador, tá 3305 para pegar estacionamento no 06. Autorizado, 3305, para o táxi 1895, por favor. Autorizado, pegar estacionamento para o táxi, vai chamar 1895, contra 3305. Salvador, Rio, 59, vista de 2. Alfa Galeão 320, quando tiver autorização. Autorizado para o Galeão 320, via Brusque 50, toda a pista 10, saída da EL, após da EL, lei após lei da I, Ildes, para interceptar o via. Controle 120, decimal 8, responda 5454. 320 Galeão, 2 de voo 320, Hétero 50, decolega cabeceira 10, curvando à direita da EL. Leda, Leda, eu disse, PC Ferrovia. 2080, 5454. Correto, Rio 5972, para o pushback e acionamento, chame na frequência 2895. Parabéns. Ok, para a push 0895. 224 aos 14, direito 129. Direita pela foto de tráfego, 219, obrigado, boa noite. Salvador, Oceania 6224, Livrou pela Foxtrot. 6224, Taco Chile Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, reportaram antes da Juliette, 6224. Para o táxi do TAN 3305 com 150 a bordo, terminando Natal, 3 horas e 50 de autonomia. TAN 3805, 3305, livre táxi, Via Índia até o ponto de espera, reporte pronto. 3305, firmando apenas o POB. 150 a bordo. Prossiga via Juliette para o portão 1. Via Juliette para o portão 1, o Oceania 6224. Agora para 4000, com 1014, o F Papa Bravo. Rodou o TAN 3305, pronto, ponto de espera 10. 3305, alinhar e decolar, uma centena com 10 nós. Autorizado a alinhar e decolada 10, TAN 3305. Setonomia está livre, afinal do procedimento, informe no localizador. Informarei o localizador, Elisete. 174, module na 1895. Boa noite, 1074, aguarde a Copa Guarulhos, o ajuste 1014. Controle 1208, boa viagem. 308, boa. Professor Salvador, boa noite, Altan 3305. 3305, boa noite, contato do radar, subo para o nível 350. 350, tá 3305. Controle Salvador, poderia confirmar o nível utilizado foi o 330 pro TAN 3305. Corrigindo o TAN 3305, final 330. Tudo bem, mantém o 330. Vindo para o 330, TAN 3305. Localizador visual com a 10 WebJet 571 no meio. 57 no meio, completa final, torre 11895, feliz dia do aviador. Obrigado, meu amigo, obrigado pela lembrança, foi o primeiro que falou hoje. Bom serviço. Média. Torre, Salvador, boa noite, WebJet 571 no meio, visual com a 10. 5796, reporte baixado checado, 1014, boa noite. 1014, baixado travado. Boa noite, Europa 084. Europa 084, now 1-1-1-8, that's more 95. 995. 84, boa noite. Europa 084, stand by 30 seconds, okay? Confirmar o vento para o WebJet 7 no meio. Baixou e travou? Baixado e travado. Levei pouso, uma centena com 10 nós, 1014 Web. 1014, obrigado. Europa 084, go ahead. Yes, Europa 084, may you please tell me the standard instrumental departure may we expect? The departure will be Puka, Papa Uniform Charlie Alpha. Okay, expecting Puka departure, thank you. Call you back, full ready, Europa 084. Music 5972 para o pushback acionado. Autorizado, Rio, chame táxi. 4, informe no localizador. Então 3305, chame Recife agora, na frequência 12545, alterna 12685, tem um bom voo e feliz dia do aviador. 2545, 2685, grato. No meio, Everest, solo aos 2,6 à direita, táxi Alfa Juliette, correção Alfa Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, Juliette 57, 1,9. Ok, Web, fique atento ao aeronave da Rio, que iniciou o push no pátio 3. Estaremos atentos à aeronave da Rio, que iniciou o push, 57 no meio. 074 da Gol, copia. Copia. Salvador Guarulhos, nível 360, peso 16. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda, Põe Leda, Bridge. Controle 120.8, transponder 5445, gol 0074. Chegou no 0074, autorizado para São Paulo Guarulhos, nível de voo 360, via roda do plano de voo, conforme a pista 16 inicialmente. Depois da 10 com a direita, da El, Leda, Bridge. Controle 1208, 5445, transponder, copiou o gol 1074. Correto, 1074, portão 2, chama pronto. Salvador, Europa, Sierra Eiffel, Destination Madrid, tudo o tela de SID, coragem. Ok, 210, só instante a COB, 6224, prepare a PUC. Sierra Eiffel, coragem, SID. Go ahead, Europa. SID, coragem. Are you ready to copy? Ok, go ahead. Clear to Madrid, fly level 350, via Upper Zulu 10, runway 10, FT takeoff, turn left, Puka departure, Zipar transition, Zulu, India, Papa, Alfa Romeo transition, Salvador 120.8 and score code 5462. Okay, let's see, 5-0-10. Runway 10, left turn to Puka, then Zipar transition, 1208, 5462. 5462, Europa 084. 5462, correct. Okay, report ready to start up and push back, 10-1-1. Thank you, bud. Correr. Salvador Aracaju, nível 210. Decolada pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puka, transição Aracaju. Controle 120.8, transponder 5456. Meia esquerda, pós, portão 1, chamará pronto, Ocean 6224. para o táxi Rio 5972 com 5 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Guarulhos. 5972, observe a viatura do Corpo de Bombeiros que está ingressando agora para o pátio 3, após prossegue pátio Índia Alfa, da ponte espera, reporte pronto, o ajuste no 014. Copiou e cotejou, senhor. Ok, não consegui ouvir o cotejamento da aeronave. E a Índia até o ponto espera o Rio 5972, acompanhou a movimentação da automóvel de bombeiros. Está no final da 1-0, visual com a cabeceira, o Eco Papa Bravo. Eco Papa Bravo, completa final, torre 1-1895, termo pouso e feliz dia do aviador. 1895, Bravo, obrigado e parabéns pelo seu dia ontem. Torre Salvador, boa noite, o Papa Romeu Eco, Papa Bravo, agora meia milha para o Índia Serra, baixada e travada. Eco, Papa Bravo, continua a aproximação, aguarda a pista livre, boa noite. A sua escuta, Bravo. Papa Romeu Eco, Papa Bravo, livre pouso, pista no 0, antes em antena com 12 nós, o ajuste no 0, não para. Livre pouso no 0, Eco, Papa Bravo. E o 5972 decola aos 33, controle 1208, boa viagem. Controle 1208, até a próxima, Rio. Controle de Salvador, muito boa noite, Rio 5972, transfere perfil Dayão, Lida e Uso. Rio 5972, contato radar decolagem, vou para o nível 320, saída Dayão, está autorizado Lida. Apro a Lida, o Rio 5972, muitíssimo obrigado. 074, passam 03, desculpe a nave. Quatro autorizados, sintaxe. Tomara para o taxi, bom, 074. Você já autorizou seu voo direto Eudes da presente? Direto Eudes, muitíssimo obrigado, Rio 5972. Papa Bravo, livre táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, com Papa Bravo. O senhor poderia coordenar o querosene com a Petrobras lá no Gaia? Vou coordenar com o Papa Bravo. Juliette, reporte na Quebec para ingressar na pista 17.